agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, ou muito bom final de tarde. Sejam bem-vindos à segunda edição de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e, claro está, estou aqui consigo para mais 30 minutos desta alma portuguesa. Grandes fados, alguns já não tão recentes, são os que vamos ter agora nesta segunda edição do Diga Lá ao Senhor Fado, mas prometo-lhe que vai gostar do que vai ouvir por cá. Fados muito bonitos. Vamos ao fado, mas antes de começarmos a nossa escolha musical de hoje, deixo-lhe aqui os contactos para onde pode pedir o seu fado. www.radioantenaweb.unifó, deixando o seu comentário na nossa box de comentários, ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Deixe o seu comentário, faça o seu pedido musical e, lá está, se for para dedicar, diga para quem e nós dedicamos, nós passamos aqui o fado. Pedimos-lhe também que, quando fizer o seu pedido, indique em que edição prefere que o seu fado passe. Caso não nos indique a edição onde quer que ele passe, pronto, nós vamos passá-lo, então, logo que nos seja possível, logo na edição que se segue. Vamos, então, aos fados de hoje. Vamos ficar com Amor Maior, na voz de Alexandra. Logo depois ficamos com Remorso, na voz de Alfredo Marceneiro. Terminamos esta nossa primeira seleção musical com Fernanda Maria, As Pedras da Minha Rua. São estas as três vozes que se vão ouvir já de seguida aqui no Diga Lá ao Senhor Fado. Aceitei o beijo atrevido que em meus lábios quiseste roubar. Olhei em teus olhos, rosto erguido, e jurei amor te dar. Deixei que os teus lábios fossem tudo, onde me esqueci de mais ver. Não disseste nada e contudo, tudo me disseste sem dizer. Meu amor amante, amor maior, veste o meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Este amor não tenho fim. Meu amor amante, amor maior, veste meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Meu amor amante, amor maior, meu beijo te vai propor que este amor não tenha fim. Aceitei as mãos que tu me deste, deixei os meus dedos entre os dedos. Sorri quando sorrindo disseste que os meus dias seriam só teus. Deixa que os teus lábios de ternura fossem donos dos beijos que dei. Fiquei em teus olhos à procura do amor que sempre procurei. Meu amor amante, amor maior, veste meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Este amor não tenha fim. Meu amor amante, amor maior, veste meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Meu amor amante, amor maior, meu beijo te vai propor que este amor não tenha fim. Maior, veste meu corpo de amor quando o sonho acaba em mim. Meu amor amante, amor maior, meu beijo te vai propor que este amor não tenha fim. quem é. Ninguém responde por medo que eu tenho de abrir a porta. Deu meia-noite, não sei quem virá tanto em segredo acordar-me a hora morta. Batem de novo o meu Deus, quem é que tem pressa de entrar? E eu sem luz nada se vê. A lua fugiu dos céus, nenhuma estrela a brilhar. Batem à porta quem é. Será fantasma dela, de que me tem, não o creio. A vida, a morte, que importa? Se espreitasse pela janela, Jesus, Jesus, que receio que eu tenho de abrir a porta. Se espreitasse pela janela, Jesus, Jesus, que receio que eu tenho de abrir a porta. Foi a noite de Natal, a esta hora, oh Deus, menino, já nasceu na Nazaré. Não há perdão para meu mal, calou-se o galo e o sino, deu meia-noite no nascer. Continuam a bater, de certo que é justiça para conduzir-me ao degredo. Até tenho que morrer, oh, minha alma assustadiça. Quem virá tanto em segredo? Seja quem for, é um esforço. Vou-me entregar, que tormento que me vence e desconforta. Ninguém bateu. Remorso não é ninguém. Vem o vento acordar-me a hora morta. Ninguém bateu. Remorso não é ninguém. Vem o vento acordar da hora morta. Diga lá, ó Sr. Fado. Se esta vida continua por mais uns dias escassos, se esta vida continua por mais uns dias escassos, as pedras da minha rua já te conhecem os passos, as pedras da minha rua já te conhecem os passos. E quando passas vê lá, há tantas pedras no chão. E quando passas vê lá, há tantas pedras no chão. Que escusas de vir para cá com sete pedras na mão? Que escusas de vir para cá com sete pedras na mão? Se de uma zanga qualquer o nosso amor acabar, se de uma zanga qualquer o nosso amor acabar, hei de ter, se Deus quiser, muitas pedras para tirar. Hei de ter, se Deus quiser, muitas pedras para tirar. Mas também, se eu não for tua, sempre tu até ao fim. Mas também, se eu não for tua, sempre tu até ao fim. Que as pedras da minha rua se levantem contra mim, que as pedras da minha rua se levantem contra mim. Estas vozes, sem dúvida, que nos prendem. É sem dúvida alguma que o fado nos diz tanto. É português, é um tesouro nosso. É, sem dúvida, aquilo que nós criamos. Espalhamos pelo mundo e levamos a palavra por toda a gente. Sem dúvida que se ouve falar aos quatro cantos do mundo do fado português, do tesouro criado pelos portugueses, aquele que leva a palavra portuguesa por todo o mundo. Levado pelos maiores fadistas, levado pelas grandes vozes que temos entre nós. A guitarra, a viola, também não ficam atrás, pois elas dão alma ao fado. Para além da voz do grande fadista, com o chaile preto, a guitarra e a viola também dão alma ao fado. Vamos ao som das guitarras e das violas, das vozes dos nossos fadistas e dos poemas escritos pelos nossos poetas, ouvir agora mais três bonitos fados. Angústia de Viver, na voz de Maria do Rosário Bittencourt. Logo depois ficamos com Paleta de Fado Novo, na voz de Rodrigo. E terminamos com Querem Prender a Mentira, na voz de Nuno de Aguiar. São estas as três vozes que nos fazem agora companhia e nos deliciam aqui no Diga Lá ao Senhor Fado. Tenho a vida a chorar-me nas mãos, arrancadas algemas da saudade, e aceito esta angústia de viver pela mais pura e simples humildade. Nas asas do vento não visito já o prazer, nem creio na cor translúcida da luz que cerca as flores. E é só a tua imagem, meu amor, que me embriaga nesta abóbada de lírio, toda feita de um sonho que se alarga. Tenho a vida a chorar-me nas mãos, arrancadas algemas da saudade, e aceito esta angústia de viver pela mais pura e simples humildade. E nas asas do vento não visito já o assombro, e o riso de criança é o que me enfeita esta tristeza. Cantigas são promessas do que me desencantou, e os lírios, olhos mansos, encharcados da luz que os rejeitou. Cantigas são promessas do que me cantei num poema meu tejo de infância, num céu azulinho, sem nuvens de dor, e um bote velhinho, ainda com esperança, vermelho e branquinho, com flores de amor. Pintei as gaivotas na sua descida, voando num espaço de uma outra idade, os peixes a saltar na lota da vida, e pintei o cais num tom de saudade. Minha caixa das pinturas, onde guardo os meus guaches, os meus óleos e aguarelas, meu poema que perdura na tradição do passado, de uma ginginha com ela. Minha praça da Figueira e o meu lindo Santo António, que eu comprava a dois tostões. É Lisboa que eu adoro e vive toda inteirinha nas minhas recordações. Pintei o bulício das feiras que havia, de como brincava e cantava o povo. Retoquei a fé que já se perdia e marquei a linha de horizonte novo. Abri o meu peito à voz do passado e dei claridade ao espelho de outrora. Terminei o quadro chorando magoado num fado pintado que o tejo na hora. Praça da Figueira e o meu lindo Santo António, que eu comprava a dois tostões. É Lisboa que eu adoro e vive toda inteirinha nas minhas recordações. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Da traição, querem prender a mentira que é a alma da traição, porque não prendem os sonhos que tão mentirosos são, porque não prendem os sonhos que tão mentirosos são. Até chega a ser incrível aqueles a que o bem inspira. Até chega a ser incrível aqueles a que o bem inspira. Como se fosse possível, querem prender a mentira. Como se fosse possível, querem prender a mentira. Porque a mentira afinal, aliada à tentação, porque a mentira afinal da tentação, é irmã gêmea do mal, que é a alma da traição. É irmã gêmea do mal, que é a alma da traição. Mas se ela é irreverente e causa casos tristonhos, mas se ela é irreverente e causa casos tristonhos, eu pergunto a toda a gente, por que não prendem os sonhos? Eu pergunto a toda a gente, por que não prendem os sonhos? olhos cheios de fantasias e muita vez sem razão. Cheios de fantasias e muita vez sem razão. Dão-nos esperanças, alegrias, e tão mentirosos são. Dão-nos esperanças, alegrias, e tão mentirosos são. Desta forma conhecemos então o final da nossa segunda edição de hoje do Diga Lá ao Senhor Fado. Foi um prazer estar consigo. Mas antes de me ir embora, deixo-lhe aqui os nossos contactos para onde nos pode pedir o seu fado. www.radioantenaweb.info ou então geral.radioantenaweb@gmail.com. Envie-nos o seu e-mail, envie-nos o seu comentário, peça ao seu fado, deixe que a sua alma se encha da mais bonita emoção. Nós depois fazemos o resto. Estamos aqui, aquele fado que lhe preenche a alma. Vamos terminar e antes de dizer com o que é que vamos terminar, não se esqueça de dizer em que edição quer ouvir o seu fado. Caso não o faça, nós passamos logo assim que nos seja possível. Ou seja, não nos disser qual é a edição, nós vamos passá-la logo na edição que segue ao seu pedido. Vamos terminar o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com... Vim Dizer Adeus, na voz de Vasco Rafael. Logo depois, terminamos esta nossa edição, então, com Fado para esta Noite, na voz de Lenita Gentil. São estas as duas vozes que ficam para terminar a nossa segunda edição de hoje. Fique bem, tenha uma ótima noite e amanhã, às 13 horas, cá estamos para mais uma edição. Fica lá, Senhor Fado. Fique bem e até amanhã. Vinha dizer adeus, mas reparei que na faia do pátio era setembro. Vinha dizer adeus, mas encontrei um livro na cadeira do alpendre. Vinha dizer adeus, mas as maçãs estavam no forno a assar. E esse cheiro fez-me parar na porta das manhãs, a relembrar o nosso amor inteiro. Vinha dizer adeus, mas o teu cão veio lamber-me os dedos hesitantes. Vinha dizer adeus, mas vi no chão a manta ao pé do lume como dantes. Vinha dizer adeus, mas senti fome ao ver a mesa posta para dois, dálias e o guardanapo com o meu nome, sem ter havido antes. Dizer adeus, mas que surpresa, apaixonada o último andamento, como se tu tivesses a certeza que eu ia chegar nesse momento. Vinha dizer adeus, mas nesse olhar vi tanta solidão, tantos abraços, tantas amendoeiras ao luar, que escondi chorando nos teus braços. Vinha dizer que já não estou contigo, que este amor singular já não é nosso. Vinha dizer adeus, mas já não digo. Vinha dizer adeus, mas já não posso. Vinha dizer que já não estou contigo, que este amor singular já não é nosso. adeus, mas já não digo. Vinha dizer adeus, mas já não posso. Com barras de flores e a cabeceira tenho um santo aliado. Volta esta noite para mim, volta esta noite para mim. Canto-te um fado no silêncio, de se quiser. Beijos vermelhos sem boca para os dar, sem o teu corpo, minha noite está deserta. Volta esta noite para mim, pois só é noite para mim. Ser abraçada nos teus braços, um atrevido. Este meu leito vazio de madrugada, beijo os teus lábios adormecidos. Yeah.